diversamente vem. O que que te inspira? Dedicação para o bem. O que que vem a te inspirar? A excitação do que é ruim. O que que te inspira? Ao amanhecer, vejo estampado na janela o brilho do sol se sobressaindo sem precisar de luz de vela. Ao meu redor, prontos líricos me retratam que é de mais belo. Pássaros em sintonia sem precisar de maestro. Vênus cai com ele, o pôr do sol se ressai. O abrilhantar minhas estrelas lá no céu e me faz. Me deparo com os fatos a cada momento. Encorajo, rebenço, absorvo e aprendo com o tempo em cada gesto. Com expressão em cada olhar, sentimento em cada ato, uma razão. Sempre tem algo que mexe comigo por dentro. De uma maré cheia ou simplesmente vazante. São como os problemas que vão e vêm, feitos dilúvios constantes. Detalhes importantes que muitos se deixam passar despercebidos. Sejam eles fenômenos de uma natureza ou simples gesto de um amigo. Eu sei que nada foi feito em vão, trago isso comigo. Cada situação, injeção, posto do teu sentido. Sejam eles de vitória, fracassos ou glória. Dificuldades me amadurecem e me guiam pra tal resposta. Dentro de um labirinto suposto há várias alternativas nesta vida. Me diga o que é que te inspira. Desguarda de ambição ou pura luxúria. Ser personagem de um longa atrás da viatura. Puro reflexo do seu cotidiano. Ó imaginário, a amplitude dos seus atos lhe traz de volta nos fatos. Inversamente são relatos da pura verdade. O mundo são de intérpretes dependendo da necessidade. Sem meio triar e meio temos na lei. Pra minha inspiração sempre vai além de um papel e uma caneta. O convívio com os parceiros, o elo familiar, a estrutura de uma vida, é isso que vem a me inspirar. Corre atrás daquilo que realmente te faz sentir dentro de ti o conforto que lhe trará. A esperança de uma conquista sem perder de vista. A essência vive em algo que te inspira. Então de uma conquista sem perder de vista. A essência vive em algo que te inspira. Rápido demais, 28 anos atrás, onde começa a formação por um reflexo dos pais. Início simples de um desejo pro meu sonho ser real. A insegurança e a fraqueza da matéria carnal, impensado estímulo que me fez ser o que sou em grande parte. Lembranças vivas que em mim até hoje rebatem, que insistem em sugerir o desviar da maldade, o entusiasmo a prosseguir e não parar na metade de cada parte. Um pouco fica em todo bate, e me inspira com uma fita que me atira ao momento de decisão. Há um futuro que é incerto e nem se tem previsão, pois é hoje que se constrói com suas próprias mãos. De incerteza criei defesa, me fez mais seguro e confiante. Com muita calma, olhar com carisma me faz mais forte ao adiante. E sei que nessa vida tudo vem e também vai. Amizade, amor e os mato, as dores, prazeres e dores. Que te satisfaz tirar, correr atrás e faz sentir dentro de ti tudo aquilo que quiser ser. Você é excitação na vida para o que vier. Ter coragem pra expor na mente aquilo que tiver. E ver de tudo que é bom e possa te preencher. Tem o que desencandeia pro bem, tem o que desencandeia pro mal. Depende de como se organiza, do que seja seu ideal. Pra mim, como instinto animal que vem me convence. Energia astral que não se reconhece, mas sente que traz contigo. Que valoriza o preciso, que extravasa princípios. Solta um sorriso escondido, seja num dia bonito, chuvoso ou nublado. Sempre curtindo um momento lindo com quem estiver ao meu lado. Vai, corre atrás daquilo que realmente te faz sentir dentro de ti o conforto que lhe trará. A esperança de uma conquista sem perder de vista. A essência vive em algo que te inspira. Então vai, corre atrás daquilo que realmente te faz. De uma conquista sem perder de vista. A essência vive em algo que te inspira. Vai, corre atrás daquilo que realmente te faz sentir dentro de ti o conforto que lhe trará. A esperança de uma conquista sem perder de vista. A essência vive em algo que te inspira. Então vai, corre atrás daquilo que realmente te faz sentir dentro de ti o conforto que lhe trará. A esperança de uma conquista sem perder de vista. A essência vive em algo que te inspira.